pote de ouro e não vi arco-íris. Gastei meu tempo sem admirar. Cabeças ocas cheias de palpites, querendo me desequilibrar. Finge que nem ouvi, fui adiante. Eu já não sou mais como eu era antes. Tô conhecendo a liberdade, fazendo as pazes com a felicidade. Valeu, parceiro, eu vou passar a visão. Eu fiz de tudo, ri na cara do limite. Bateu neurose, quase que perdi a mão. Mas se eu tô aqui é porque Deus existe. Valeu, parceiro, eu vou passar a visão. Eu fiz de tudo, ri na cara do limite. Bateu neurose, quase que perdi a mão. Mas se eu tô aqui é porque Deus existe. Eu peguei uma casa de frente pro mar. Foi junto comigo, quem faz qualquer canto tem cheiro de lá. Levei os cachorros pra passear. Dei beijo de língua no meu amor. Tem sempre uma música pra dançar. Que faz sentido ser quem eu sou. É qualidade de vida. Passei o dia inteiro com a minha família. Equalizei a batida. Pela janela vi nascer um novo dia. É qualidade de vida. Passei o dia inteiro com a minha família. Casa de frente pro mar. Foi junto comigo, quem faz qualquer canto tem cheiro de lá. Levei os cachorros pra passear. Dei beijo de língua no meu amor. Tem sempre uma música pra dançar. Aqui faz sentido ser quem eu sou. É qualidade de vida. Passei o dia inteiro com a minha família. Equalizei a batida. Pela janela vi nascer um novo dia. É qualidade. Passei o dia inteiro com a minha família. Equalizei a batida. Pela